Olá pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje com uma formação um pouquinho diferente, mas cheia de pessoas de casa. Antes de apresentar o tema, até que acho que requer um pouquinho de explicação, eu vou cumprimentar meus colegas então. Boa noite, Samuel. Olá, Sil. Olá, colegas. Olá, convidada. Nossa, na verdade, só tem uma colega. sobre o tema de hoje, eu só queria dizer que do que adianta sermos bonitas se temos o mesmo problema que as feias? Então, o mundo de terror, ele é complicado com a beleza, sabe? Ele é. E boa noite, Nath. Boa noite, Sil, Samuel, ouvintes. Eu tô pronta para objetificar, para falar mal de gente padrão, ao mesmo tempo que olha no espelho, gosta, não gosta. Olha, muitas questões hoje e são três filmes babado, né? Então pode ser complicated essa conversa de hoje, mas eu boto fé, vai dar tudo certo. A Nath falando isso, a gente é aquele meme da Gretchen, né? Dizendo não gosto de padrão. Aí ela no detector de mentira, mentira. Todinha. Ai, ai, mas não conta pra ninguém, hein? Ai, Quem estiver ouvindo aí, não conta pra certamente. Não, não, ninguém, deixa. por favor. É segredo. Tudo certo. Bom, eu vou pedir então para você, Samuel, apresentar o tema, que foi sua sugestão e que achei deveras interessante. Então, pode falar um pouquinho sobre ele, por favor. Eu estava pensando um pouco sobre como funciona a ideia da beleza nos filmes de terror, né? E, embora não seja um subgênero nada específico, a gente tem alguns exemplos de filmes, de algumas obras, que retratam a beleza como uma maldição, ou como algo a ser desejado de uma forma muito obscura. Então, a gente vai, por exemplo, eu estava pensando que a gente tem dois extremos de exemplos muito bons, tanto do passado quanto da atualidade, que a gente começa meio isso em Suspiria, lá do Dario Argento, onde a gente tem, claro, a ideia de uma busca pela perfeição de uma performance, mas essa perfeição tem que ser acompanhada de uma beleza. O Suspiria, ele é um filme que transborda a beleza, tanto pelas suas personagens quanto pela sua fotografia, pela sua iluminação, que é marcante até hoje para todos nós. E um filme que fez um sucesso gigantesco no ano passado, tem uma indicação para o Oscar, né? Que é a Irmã Mais Feia, eu acho que ficou o título em português, né? The Little Stepsister. A minha irmã feia. A Meia Irmã Feia. Que é uma versão macabra e que funciona muito bem do Conto da Cinderela, mas pela visão da irmã, da meia irmã, que não é irmã na verdade, né? A filha da mulher com que o pai se casou. E que deseja a beleza para vencer na vida. O filme todo é sobre o sacrifício que ela vai fazer para tentar se tornar bela. E isso, essa ideia de como o cinema de terror aborda a beleza, quando enfoca nisso, eu acho muito interessante. Então a gente fez uma curadoria de três filmes que tratam bastante sobre esse tema, de maneiras bem diferentes. Um deles, assim, é bem surpreendente até. Imagino que a gente nunca vai falar, nunca é uma palavra forte, mas desse diretor acho muito difícil a gente trazer um outro filme para esse programa, mas que tratam a beleza como um ponto muito específico de destruição e obsessão. É aquela coisa, né? Do que adianta ser bonita se tem problemas piores que os das feias, né? Nesses casos. É isso. Eu postei, eu fiz um post lá no Blue Sky do Falando no Diabo, colocando o tema, né? E pedindo para as pessoas tentarem adivinhar quais filmes a gente escolheu ou qual elas incluiriam nessa lista, né? E aí, ó, a gente recebeu Corra, The Ugly Stepsister mesmo, como você citou, Samuel, A Pele Que Habito, Sissi e Helter Skelter. Vamos ver se algum desses está certo ao longo do nosso programa. Não vou dar spoilers. Vem aí. Vem aí. Mas bora começar então. Vamos fazer em ordem cronológica, como a gente estava conversando aqui antes de começar essa gravação. São três filmes que estão fazendo aniversários, assim, né? Todos estão em datas redondas. Então, bora voltar 20 anos primeiro para falar de Perfume, a história de um assassino de 2006, que foi dirigido pelo Tom Tykwer, que fez Corra Lola Corra. O roteiro é do Tom, com o Andrew Birkin e o Bernd Eichinger. E Ele é baseado no livro do Patrick Susskind, de 1985, de mesmo nome. Provavelmente eu não acertei nenhuma pronúncia desses nomes todos que eu falei. Relevem. Mas bora lá, Samuel, dá a sinopse pra gente. Um ponto muito curioso de Perfume, já antes de a gente tratar da sinopse, é que ele é um filme baseado num livro francês, falado em inglês, produzido pela Alemanha. Então, tanto que ele ganhou, né, o prêmio de cinema alemão de melhor filme, na época que ele foi lançado. Mas do que se trata Perfume? A história de um assassino. Com o mesmo título do livro, Perfume vai acompanhar a peculiar história de um personagem muito único no cinema, que é o Jean-Baptiste Brunel. Não sei se estou me pronunciando correto. O Jean-Baptiste a gente vai acompanhar desde o início da vida dele, quando no mercado mais imundo de Paris, que é o mercado de peixes, a mãe dele dá à luz a ele como quarto filho, que todos tinham sido os anteriores natimortos. Ela considerou que esse bebê que ela deu à luz de forma grotesca embaixo da mesa de peixes também nasceu natimorto, simplesmente cortou o cordão umbilical ali na hora e voltou a fazer os seus negócios. Só que toda a ideia de cheiros que existia ali, tudo que estava acontecendo, lama, peixes, vômito, mijo, tudo aquilo invadiu as narinas do Jean-Baptiste e ele despertou para a vida com um choro de criança. As pessoas viram que tinha uma criança ali abandonada e ensanguentada, queriam saber quem era a mãe dele, e quando encontraram a mãe, a acusaram de abandono e fizeram o que os franceses daquela época mais adoravam fazer na época, que era matar, né? Enforcar a pessoa por algum crime. Então, nós vamos acompanhar a infância do Jean-Baptiste numa Paris que na época de 1700 e alguma coisa era a cidade mais populosa da Europa, mas o Jean, ele vai só andar pelos piores lugares. Ainda como neném, ele é mandado para um orfanato. E quando ele chega no orfanato, além do orfanato estar superlotado, as crianças percebem que aquele bebê não é comum. Quando uma criança tenta se aproximar do bebê para simplesmente saber se ele está vivo ou se ele está morto, o bebê, extremamente recém-nascido, reage, segura o dedo dele e cheira profundamente. Então a gente também vai entender que o Jean-Baptiste, ele é mais que uma pessoa. Talvez ele nem seja uma pessoa de verdade. Ele é um evento da natureza. Ele tem um super olfato, um mega olfato. Ao longo dos anos, quando ele vai crescendo, ele é capaz de sentir tanto o cheiro de tudo, tudo, tudo, tudo que existe, exala um cheiro de uma maneira que apenas ele é capaz de sentir, que ele não consegue nem colocar em palavras muitos dos cheiros que ele sente. Então, ele cresce, ele é estranho, ele é peculiar. Ele é vendido e revendido ao longo da vida dele. E quando ele se torna adulto, ele descobre um perfumista. E esse perfumista vai fazer com que ele entre no ramo da perfumaria de verdade. Porque o Jean-Baptiste também descobre uma coisa. Quando ele segue uma belíssima moça nas ruas de Paris, quando ele consegue começar a ir realmente para a cidade, ele descobre que a beleza tem um cheiro. Um cheiro inebriante. Um cheiro que domina ele por completo e faz com que ele perca total a racionalidade. É um cheiro que o coloca em êxtase completo. Mais do que isso, ao longo do filme a gente vai entender que não é só a beleza que possui um cheiro, é a alma. Cada pessoa exala um cheiro. Cada pessoa tem um cheiro muito próprio. Mas quando esse cheiro da alma vem junto da beleza, ele se torna talvez o perfume mais incrível que exista. Só que quando ele encontra essa moça, e ele sendo uma pessoa extremamente amoral, ele mata ela, por engano, mas mata. E ele não parece se importar com a morte dela. O que ele se importa de verdade é que com a morte o cheiro vai embora. Ele, tanto que quando ele joga o corpo dela no chão, ele abre suas roupas, ele passa o nariz pelo corpo, e ao longo do rápido tempo que o corpo vai esfriando, ele vai perdendo totalmente aquele cheiro que deixou ele completamente enlouquecido. Quando ele conhece um perfumista, o papel incrível do Dustin Hoffman, ele descobre que ele precisa criar um perfume. O Dustin Hoffman é uma cena icônica também, a cena que ele mostra como ele entende todos os cheiros. Ele fala para ele: "Eu conheço todos os cheiros do mundo, Eu só não sei os nomes, você poderia me ensinar. Ele fica loucaço pela arrogância dele de dizer: ninguém conhece todos os cheiros do mundo, nem eu que sou um perfumista conheço todos os cheiros do mundo. Isso sendo que o Dustin Hoffman, que é o Giuseppe, o personagem dele, era um perfumista incrivelmente famoso na época de sua juventude, mas que depois que envelheceu ficou fora de moda. Ah, ele morreu no tempo e deixou de ter um negócio produtivo. Quando o Jian demonstra que não só ele é capaz de sentir todos os cheiros, mas harmonizá-los em formatos de perfume, ele compra o rapaz e faz dele seu discípulo, ensinando para ele que um perfume é composto de 12 notas, que é o coração, a alma, e eu esqueci a terceira parte. Mas, eu não sei se é o corpo, o coração e a alma. São 12 notas, né? E aí ele conta uma lenda pro Jean-Baptiste de que uma vez os egípcios, que eram muito famosos pelos perfumes, criaram um perfume extremamente único para colocar num sarcófago de um faraó. E quando esse sarcófago foi aberto, por um momento, quando esse perfume vazou, todo mundo se encontrou no paraíso. Essas foram as palavras que ele usou. Porque além das 12 notas, esse perfume tinha uma 13ª nota. E as 12 notas foram identificadas, mas a 13ª, que fez toda a diferença, esse elemento único, não foi. Então, o Jean-Baptiste, ele aprende a primeira técnica de extrair as essências. Ele aprende a fazer isso com flores e funciona muito bem, mas essa é uma técnica que não funciona com tudo. E pro Jean, o objetivo é juntar o cheiro de tudo. É, numa cena horrível, o Giuseppe encontra o Jean em puro ódio, dizendo que ele mentiu para ele, que ele mentiu para ele. E ele mostra alguns frascos de essências. E ele diz: cheira aqui, o que é que tem aqui? Aí o Giuseppe fala: nada. E o Jean Baptiste: é vidro. Ele joga chão e quebra. E isso aqui é ferro. Não tem cheiro. O cara fala: não tem cheiro de nada, é ferro. E ele quebra. Então o Baldini, o Giuseppe Baldini, percebe que não tem mais o que fazer ali, né? Ele recomenda que o Jean Baptiste vá para uma pra cidade de italiana de Gena. É italiana ou é francesa mesmo? Não, não lembro. É É francês, é francesa. Grasse. A Grasse, né? Desculpa. Para aprender novas técnicas de extrair essências. E o Jean vai para lá. E aí o filme, ele vai, que já é uma coisa extremamente esquisita, esse filme é uma experiência muito diferente, ele se torna ainda mais quando o Jean descobre, finalmente, na terceira técnica que ele aprende, a conseguir a essência de uma pessoa, o cheiro da alma de uma pessoa. Quando ele descobre isso, ele decide que ele vai fazer o perfume mais poderoso do mundo. Mas para isso ele vai precisar de 12 almas. Então, o filme, que é um filme longo, tem 2 horas e meia, mas sinceramente eu não sinto esse filme passar. Ele é um filme muito diferente, como eu já disse. Ele é um filme que passa sensações muito únicas, principalmente porque ele se baseia no livro do Patrick Susskind. Eu li Perfume, e novamente, até a leitura é uma experiência muito única, porque você não vê muitas obras no audiovisual buscando a ideia de tratar o olfato. E essa é incrível no que faz em relação a isso. Nas páginas do Perfume, o Patrick descreve as coisas de uma maneira absurda. E o filme, eu considero que retrata isso muito, muito bem. Mas antes de eu continuar, eu acho que eu posso deixar um pouco para vocês também falarem o que vocês pensam sobre esse filme, sobre como vocês veem essa obra, porque só num outro rápido comentário, é uma obra moral. Então, você não vai sentir simpatia pelo Jean Baptiste. Talvez você sinta um pouco de simpatia e curiosidade pelo que ele está fazendo, mas ele é um personagem sem simpatia. Inclusive, a atuação do Ben Shaw, é fantástica. Ele é um ator muito bom. É, mas nesse filme, ele tem um domínio completo da personalidade desse personagem. Então, é um filme moral, assim. Eu não sei nem se é um. Tanto que foi muito mal recebido na época. Ele não foi tão bem recebido, não. Fora da Europa, eu acho. As críticas foram bem divididas. Se você vê no Rotten Tomatoes na época, é bem dividido e bem extremista. É, hoje ele é um clássico cult. É, e mesmo assim, muita gente que assiste hoje, o filme está completando 20 anos, né, em 2026. É, muita gente não gosta desse filme ainda. Mas fica aí uns pensamentos também para vocês me ajudarem. Eu li Perfume ano passado, né? Eu gosto de uma diferença que tem entre o livro e o filme, porque no livro é muito mais nojento, né? Na descrição, o Jean-Baptiste, quando ele nasce sem cheiro nenhum. Ele não tem cheirinho de bebê, ele não tem cheiro nenhum. E aí, ele é descrito o tempo todo como um cara muito feio, muito estranho, ele tem várias doenças, ele manca, ele é um ser totalmente repulsivo. O Ben Whishaw é um gostoso, né? Mas Ele é lindo. ele é lindo. E ele não, no filme, ele não tá repulsivo, ele tá estranho, né? Então você vê que ele é muito naquele mundinho dele ali, ele não tem essas amarras e bússola moral mesmo, né? Ele vai pelo único interesse dele e isso é o que basta ali, né? Então tem até uma certa inocência aí, né? Nesse negócio de querer preservar o cheiro dessas mulheres. Tanto que ele tá descobrindo os métodos, ele tenta matar um gato, né? Então você vê que 100% fora de uma pessoa criada nos conformes da sociedade mesmo da época, assim. É, eu também acho que ele causa sensações únicas. Eu acho que ele tem uma história muito bem contada e muito inovadora, de fato, quando a gente fala de filme de suspense, thriller, até de serial killer. Então, eu gosto muito desse arco de ele termina onde começa, a maneira como termina, aqueles minutos finais são, tipo, incríveis. Eu gosto dessa sensação, igual a gente tá falando de a beleza como um foco, uma obsessão, uma maldição, né? Que no final fala que ele tem o poder ilimitado se ele quisesse, mas que ele meio mandou foda-se e falou assim: ai, eu já atingi meu objetivo, então agora para mim nem preciso estar aqui mais, né? Então eu acho que quem não gostou tá errado, me desculpa, mas é um filme que todo fã de terror tem que ver, cara. Na verdade, assim. Eu vou falar que a maioria dos filmes citados aqui hoje, não vou falar todos, que vai ser uma palavra muito forte, porque eu vou ter minhas críticas. Mas esse aqui eu acho imprescindível, assim. Eu acho, e assim, eu acho e acabei de corrigir porque eu não tinha assistido esse filme. E eu tenho o livro aqui em casa, eu coloquei ele assim, de fácil acesso, sabe? Para eu ler em um futuro próximo, mas ainda não li. Mas eu li o comecinho, né? O nascimento ali. E vocês já leram, então acredito que vocês vão concordar comigo, mas só dessa abertura, assim, já dá para perceber que é um livro muito imersivo, assim. Você Demais. consegue, tipo, eu consegui imaginar aqueles cheiros, sabe? E imagino que seja o livro inteiro, né? E aí levar essa imersão que, né, rola, no livro rola toda essa descrição e tal, em palavras, e no filme era preciso fazer a mesma coisa com imagens, né? Passar essa impressão toda dos cheiros ao longo da história, não só daquele cheiro ruim do começo, né? Mas tudo assim. E acho que o filme faz isso muito bem. E lendo um pouco sobre a produção, assim, no filme todo foram usados 5.200 extras, né? Nossa. Pessoas ali, figurantes. Sendo que na cena da orgia foram 750. E assim, eles filmaram em várias cidades diferentes, eles construíram sets, eles espalharam peixe no chão para fazer a feira, espalharam excrementos, teve 520 técnicos trabalhando atrás das câmeras. Então, assim, é uma produção muito grandiosa e você vê que é tudo, tipo, feito mesmo, sabe? Não é IA, né? Não seria, eu sei, por causa da data, mas assim, é muito legal ver um filme ser construído assim de verdade, né? E assim, foi tudo muito bem estudado. As roupas, os locais, assim, para, né, poder reconstruir nos cenários. E acho que até como a paleta vai se desenvolvendo, a paleta de cores vai se desenvolvendo também, né? Porque Ele começa naquela feira que tá tudo, é tudo cinza, assim. Parece um dia muito feio, no meio de. Nada tem cor ali, né? E conforme os odores, né, os aromas também vão surgindo na vida do Jean-Baptiste, as cores vão mudando, né? Até lá pro final ele tá com, ele vai ser executado, né? Mas ele tá com aquela roupa azul, super chamativa, assim, num lugar muito mais claro, muito mais. Você vê as cores até em Grasse, assim. Eu lembrei do nome da cidade, Samuel, porque tem um jogo de tabuleiro que chama Grasse e que é de fazer perfume Ah, lá. mesmo. Nossa. E aí, e eu lembrei da caixa dele, assim, que tem a lavanda, assim, sabe, as imagens dos campos de lavanda, super bonita. Falei, ah, lá o joguinho, né? Mas eu acho que foi uma produção muito grandiosa, assim. Como você falou, Samuel, não foi inicialmente um super sucesso, mas também porque acho que estadunidense tem preconceito com o filme europeu, né? E aí, mesmo sendo falado em inglês, assim, mas acho que isso pode dar uma atrapalhada. Mas eu acho que até o Patrick Susskind, que é o autor do livro, né, ele relutou muito para vender os direitos de adaptação. Ele falava que só o Kubrick conseguiria fazer esse filme direito. Mas o Kubrick nunca fez, então ele até que ele desistiu e vendeu os direitos para o Aichinger, que é amigo dele, né? E aí, assim, foi um trabalho conjunto, enfim, né? De direção, de roteiro e tudo. Então, e eu acho que o resultado foi muito bom. Eu gostei muito do filme, assim. É um filme de serial killer diferentão, né? Do que a gente está acostumado, mas acho que o resultado foi ótimo. Eu pegando um gancho da produção, não tem como não elogiar a produção desse filme. É impecável, é um absurdo. Eu tava revendo, né, domingo, e eu fiquei assim, bestificado, porque tem filme hoje de 250 milhões que não aparenta esse nível de imersão que esse filme é capaz. É o que ele faz para representar Paris. Tanto a parte imunda quanto a parte nobre, a cidade de Graz, assim, que você fica. Graz é um. Nossa, é um lugar que parece assim acolhedor, sabe? Você sente vontade de morar naquele lugar. Vira um pesadelo depois da cidade, quando as garotas começam a aparecer mortas, né? Mas a imersão desses ambientes é absurdo. Mas principalmente esse cuidado em querer fazer com que o filme transmita cheiros. Você tá ali em tela. Tanto que eu fui assistir com meu namorado e ele nunca tinha visto perfume. E ele assistiu, e aí ele deu um comentário que eu achei muito interessante, que é: caramba, como esse filme é violento. Ele disse: eu não imaginava ver essa violência nesse filme. A violência é pelo ambiente, é a peixaria, é o orfanato. É a cidade em si. Como bem falado pela Sil, o Jean-Baptiste tem uma trajetória de crescência ali. Ele nasce num lugar desolador para ir para um lugar nobre, e na queda ele volta para esse lugar desolador. É, ele é sempre maltratado também, né? Isso, que é um outro ponto do filme e do livro, né? O nível de crítica social dele, que é altíssimo, absurdo. O Jean-Baptiste, essa questão dele. Ele percebe só depois de adulto que ele não tem cheiro. E para o Jean-Baptiste, não ter cheiro significa que não tem alma. Então fica essa analogia de ele ser uma pessoa invisível para todos os outros. Uma pessoa incapaz de ser amada. Então, esse é o. Quem capta isso no filme vai sentir um raro momento de empatia por ele. Só que essa empatia ela vai embora quando ele decide que a alma dele, o cheiro dele. Vai ser a partir da alma de outras pessoas, então, de outras jovens. Ele destrói o sonho e a beleza, as joias da beleza de Graz, da cidade de Graz. Isso é muito marcante, quando ele cria essa obsessão pela ideia do perfume dele, né? Ele mata 12 garotas, mas ele tem uma obsessão gigantesca, a maior de todas, por aquela que é a jovem mais bela de Graz, né? Que é a Laura, filha do nobre. Anthony Rich, que é interpretado pelo Alan Rickman. Interpretado de uma forma tão grandiosa que por um momento ele vira o protagonista do filme. Então, o objetivo do Anthony, que é a única pessoa que está entendendo o que está acontecendo ali, o assassino está matando jovens belas, virgens, e arrancando delas alguma coisa, principalmente porque o cabelo é cortado dessas jovens. Ele chama de colecionador, né? Ele está Isso, ele colecionando chama algo, ele só não nas. sei o que é. Ele está colecionando um algo. E ele faz de tudo para proteger a filha dele, belíssima, interpretada pela Rachel Hollywood. E aí vira o meio que o ápice da caçada, né? Porque o Jean Baptiste tenta burlar toda essa proteção que o Antônio consegue colocar na filha. Eu acho icônica a cena em que ele realmente, com o olfato dele, que é capaz de encontrar pessoas e qualquer coisa, quilômetros e quilômetros de distância, ele consegue visualizar através do cheiro. Ele invade o quarto dela em um castelo, e quando ele vai dar um porrete nela, a pessoa que é o maior desejo de obsessão dele, ela abre os olhos. E sem gritar, ela simplesmente foca nele. E por um momento, pareceu que ele ia parar com aquilo, mas ele não para. No, na cena seguinte, a gente descobre que a Laura foi morta. É, mais do que isso, ela foi o 13º ingrediente, aquele da lenda egípcia que ninguém sabe o que era que fez com que, por um segundo, todas as pessoas do mundo estivessem no paraíso. Quando a gente entende o que é aquele perfume, aí a gente é brindado por uma cena que, tanto no livro quanto no filme, tipo, no filme eu já sabia o que ia acontecer, mas eu fiquei em pânico lendo. Em pânico. Eu disse, não acredito que isso está acontecendo, não. Porque quando ele usa o perfume nele mesmo, o perfume que ele criou, ele tem a maior arma de destruição em massa já criada pelo homem. Ele é capaz, com aquele perfume, de controlar o amor de tudo e de todos. Ele é capaz de ter o amor de todos para si. E a cena, nossa, que cena! A cena que ele sobe pela primeira vez usando roupas nobres, porque o filme inteiro ele passa usando trapos. Ele conseguiu fazer com que um cara desse as roupas para ele. O juiz lá, que já ia passar a execução, deu as roupas. Ele sobe, todas as pessoas ficam primeiro intrigadas de por que que ele subiu assim. E aí, ao ponto que elas vão sentindo o cheiro dele, elas ficam embriagadas de amor. Elas viram para ele e gritam: ele é inocente, ele nunca poderia ter feito isso. Elas gritam: me toque, por favor, eu te amo. Até o momento que ele pega a gota do perfume, coloca no lenço, faz o movimento da expansão de cheiro, e aí todos enlouquecem de amor. E a cena vira, provavelmente, a cena de orgia mais linda da história do cinema. Que é um absurdo. Enquanto essa cena, ela até assim, ela realmente é um pouco contida no filme, no livro, o Patrick descreve as coisas assim, escancaradas. É muito incrível. E aí parece que existe uma única pessoa ali que resistiu, né? Que é o Antoine. Ele resistiu ao perfume de longe. Mas quando ele se aproxima do Jean Baptiste para matar ele, ele não consegue. Ele é embriagado também. Ele pede perdão e chama ele de filho. É uma cena sem igual. Como pode essa cena existir? Ela é muito, muito foda. Muito, muito foda. Mas a gente tem o que algumas pessoas consideram que é um anticlímax, né? Porque eu vi muita gente reclamando do final desse filme. O final, o final, o final mesmo. Porque nesse momento, durante a orgia, o Jean Baptiste não percebe que ele não importa ter feito o perfume mais poderoso do mundo. Ele continua sem cheiro. E sem cheiro, ele é incapaz de ser amado de verdade. Ele é incapaz de ser visto. Tanto que eu sempre faço essa analogia de que ele não ser visto por ninguém, né, quando ele quer se esconder, não é só porque ele consegue fazer com que a presença dele seja invisível. Não. É uma puta de uma crítica. É tipo como as pessoas ignoram gari, sabe? Tem tantas camadas de interpretação nesse filme. Eu acho assim, grandioso. Na moral. Eu sou obcecado por esse filme há 20 anos. Ele é muito, muito bom. Muito bom. É uma experiência, novamente, muito única assistir Perfume. Tem um subtítulo horroroso? Eu acho que tem. Mas, pra mim, era só perfume. Acabou. Matou. Matava ali. E olha que esse subtítulo nem é culpa do Brasil. É o título de verdade, né? É, de verdade. Do livro, inclusive. É, pois é. Ah, eu vi também essa coisa de que muita gente criticou o final, mas eu acho que faz muito sentido dentro do desenrolar ali da história. E eu acho que criticaram já desde a orgia, assim, até acabar, porque falaram que era pouco realista, assim, mas o que exatamente ali é Não, super realista, não, não faz então, sentido, gente. sabe? O povo acha que orgia não é realista. Gente, tem um spoiler para vocês aí, viu? Olha lá. O cara tem um olfato que é, na verdade, um superpoder divino. E ele cria um Então. perfume de almas. Até quando ele tá indo embora de Grez, né? O narrador, que inclusive, terem colocado o narrador, que ideia maravilhosa. Porque eu acho que sem o narrador aqui, esse filme não iria funcionar tanto. Aí ele fala, né, que quando o Jean Baptiste saiu de Grez, ele percebeu que ele podia dominar o mundo inteiro com aquilo que ele criou, com a criação dele. Ele podia mandar uma carta pro Papa e dizer que ele era o novo Messias, que o Papa ia acreditar. Ele podia ir. Qual é o rei que ele fala que ele poderia assumir? Não lembro. Mas poderia. Só que ele estava desolado. Porque quando ele finalizou a obra dele, o grande objetivo da vida dele, ele percebeu que isso não ia adiantar nada para ele. Para ele em si. Ele ia continuar sem cheiro. Ele não ia saber qual era o cheiro dele nunca. E aí ele desiste. Ele decide que se ele não é capaz de sentir o próprio cheiro, não vai ser capaz de sentir nunca o próprio cheiro, ele não precisa mais existir. E aí ele joga, né, o perfume inteiro. Ele tinha usado gotas para construir aquela orgia, para deixar 700 pessoas que estavam esperando a morte dele completamente loucas por ele. Mas ele derruba o vidro inteiro quando ele chega no mercado de peixe. E todos os mendigos, todas as pessoas que estão lá, enlouquecem e devoram ele. Uma cena também que poderia até ser mais gráfica, mas deixaram ela bem leve, bem menos violenta que muitas cenas Foi. do filme, inclusive. Muitas outras cenas do filme. Mas é um ótimo final. É um final assim. Pra mim, eles beiram o místico, sabe? Muito bom o final desse filme. Filme todo, por favor, quem não assistiu, assista. A gente já contou o filme todo, mas assista. Ah, eu gosto também, acho super, super coerente, absurdo, mas super dentro da proposta. E um comentário que eu vi várias, eu entrei no Letterboxd para ver. E eu vi mais de uma pessoa falando, mais de uma, mais de duas falando que é o primeiro incel. Ah, eu vi esse comentário também. Eu vi muita gente dizendo que ele é autista. Eu vou discordar desse. Eu não acho que ele é incel, porque eu acho que ele não tem a noção da bússola moral ali, né? É muito uma coisa Eu totalmente também discordo. introspectiva. Ao invés de ser um ódio voltado às mulheres, né? Não tem ódio. Ele tem um objetivo, e é um objetivo dele, né? Acho que uma das coisas que me incomoda, na verdade, assim, ah, isso é realista, foda-se, né? A gente tá falando de um filme de ficção. Mas uma coisa que me incomoda é o fato de todas as mulheres pregadas como as mais belas são brancas, né? Isso eu acho meio bosta. Então, e aí no começo são ruivas. Ah, as mais belas são ruivas. E um ruivo que também não é realista, vamos Claro. combinar, né? Não, Mas nada é enfim. realista. Pois é. Mas enfim, né? E essa coisa, né, de ser um filme em que todas as vítimas são mulheres, mas todos os personagens desenvolvidos assim são homens, né? É o Jean Baptiste, é o. Pai. O Baldini, o Riches, então nunca são as vítimas, né? As vítimas só estão lá para morrer mesmo. Mas é isso, não é também nada que Não estraga, né? estrague. Mas sempre bom pontuar. Sempre bom pontuar. Bem, então seguindo para o nosso próximo aqui, vamos voltar agora a 15 anos, né? Para falar de A Pele Que Habito, querido Almodóvar, um Um beijo. beijo, Almodóvar. Você é tudo. Latinos no topo. Maravilhoso. Latinos não, né? Ele é espanhol, né? Esqueci. Ele é Disfarce. mulher, ele é latino igual a Rosalía. Isso, É isso, pronto. pronto. E agora, até a Lady Gaga agora é latina, depois do show do Bad Bunny. Então, nossa É, latina. Almodóvar, então, tá logo ali. Pois Tá mais é. ali que a Rosalía e a Lady Gaga. Ele é fã de Caetano Veloso. Então. Então. É isso. Gente, nesse filme que em A Pele Que Habito tem duas pessoas que falam português. Ah, é Exatamente, verdade. Vocês estão vendo? e é português brasileiro, não é o português errado, Portugal. não. Samuel, manda Português a sinopse errado, para amei. nós. A É errado. Pele que Habito é provavelmente um dos filmes mais peculiares do Almodóvar. Almodóvar é conhecido por brincar com vários gêneros em seus filmes, mas definitivamente A Pele que Habito é o filme dele mais terror. Em A Pele que Habito, a gente vai acompanhar um cirurgião plástico extremamente renomado, extremamente, mais que um cirurgião plástico, ele é um pesquisador. Que logo no começo do filme a gente vai descobrir e perceber que na mansão desse homem, uma mulher é prisioneira. Ela é uma prisioneira de luxo, afinal, a residência é uma puta de uma mansão. É gigantesca. Tem o próprio ambulatório médico nessa do Robert, né? Nessa mansão. E ela tem, mesmo presa num quarto gigantesco, ela tem alguns caprichos que ela pode pedir para a governanta da casa, a Marília, servir coisas para ela, de arte, de revistas, para ela usar nos passatempos dela. Mas ela é uma prisioneira. A Vera, que é essa personagem, ela tá ali presa. Com o tempo a gente vai entendendo que essa relação do Robert com a Vera tem alguma coisa de muito estranho. Afinal, por que que ele mantém essa mulher presa? Ele faz alguns tipos de estudos com ela, ele faz algumas observações com ela. No quarto dele tem uma TV onde ele geralmente a observa dormir. E numa noite, o Robert percebe que a Vera tentou tirar a própria vida. Ele corre, ele a salva e ele cuida dos cortes dela, como o bom cirurgião plástico que ele é, sem deixar nenhuma marca. Mas a Vera disse que se ela continuar assim, ela vai tirar a própria vida. Corta para um momento em que o Robert está fora de casa e um homem vestido de tigre bate na porta da mansão. A Marília, a governanta, atende. Depois de uma rápida conversa, percebe que é o filho dela. Ela deixa ele entrar, mas percebe que ele está com um comportamento ainda pior do que ele era. Nessa conversa a gente vai entender que a Marília é a mãe do Robert e pela conversa causou um dano irreversível ao Robert. A Marília tenta fazer com que ele vá embora, principalmente quando descobre, assistindo a TV, que o filho ali é um fugitivo. Inclusive ele pede dinheiro, precisa de dinheiro para fugir. A coisa fica ainda mais fora do controle quando esse filho dela percebe pelas câmeras de monitoramento da cozinha que existe ali uma mulher presa. Mais do que isso, ele a reconhece. Ele sabe quem ela é. Numa cena grotesca, animalesca, ele prende a própria mãe, invade o quarto da Vera e a estupra. O Robert pega os dois na cama, mata o irmão e, por um momento, pensa em matar a Vera. Mas ela está ali, olhando para ele. Ela foi agredida, ela foi violentada, então ele a protege. O filme vai se desenrolando, A Pele que Habito, de uma maneira que o terror dele é muito peculiar, porque a gente vai entendendo de verdade esses terrores já a partir do momento que a gente vai desvendando o que é o filme. E é um quebra-cabeça. Você precisa montar algumas memórias para entender o que foi apresentado logo ali no início. O Robert é praticamente um Frankenstein, mas o que ele faz na sua noiva de Frankenstein é um absurdo. Porque a gente entende no passado do Robert que ele teve perdas. E essas perdas foram, enlouqueceram ele de uma certa forma que ele resolveu criar uma vingança. Acho que a proposta inicial era essa, que causou uma transformação em uma pessoa. E essa transformação mudou tanto a vida deles dois, que a gente não sabe exatamente que sentimentos estão guiando esses personagens. Eu não sei se ainda é o momento de explicar o que o Robert fez de tão terrível, né? Mas quando você descobre direitinho as peças do quebra-cabeça dessa história, é muito assustador. Ele usa essa vingança para fazer os experimentos dele de beleza, de uma pele sintética capaz de ser moldada em qualquer pessoa, que mais do que a própria beleza em si, que pode ser moldada a partir dela, faz com que a pessoa ali vire uma super pessoa. Não é simplesmente uma pele para ser colocada no lugar da sua pele. É uma pele que te protege. É uma super pele, é resistente ao fogo, é resistente ao calor, é resistente a picadas de mosquito, mas tem algo extremamente└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└== macabro ali por trás dessa transformação. Só que ele é o Frankenstein, que ele se apaixona pela própria obra. E isso vai fazer com que ele cause uma destruição ainda maior nele mesmo. Então, a pele que habita, sem os spoilers grandiosos da obra, é basicamente isso. O filme de terror mais incrível da carreira do Pedro Almodóvar. É, eu queria jogar um questionamento. Será que ele se apaixona mesmo? Porque para mim, a sensação que eu tenho é uma sensação de poder, dominação e superioridade do que se apaixonar pela Vera aí como um todo, né? Eu acho que trabalha muito essa questão de dominação, de mostrar quem é que manda, quem é que está no topo, tanto que é a criação dele, né? Então, para mim, não fica esse gosto dele ter se apaixonado por ela. Mas já que é a criação dele, ele moldou ela do jeito que ela é, do jeito que ele queria, que ela também vai fazer as vontades dele por uma questão mais de dominância do que qualquer outro sentimento, entre aspas, muitas aspas, positivo aí por essa pessoa. Pelo menos foi a impressão que eu tive. Eu tenho até a impressão também de que, porque a esposa dele, quando ela foge, né, com o amante, ele sofre um acidente de carro e ela fica presa dentro do carro que queima, né? E o Robert tira ela de lá. E aí, nesse flashback, né, vai mostrando que ele não saiu do lado da cama dela todo o tempo que ela estava se recuperando e tal. Mas até o jeito que ele tá sentado na cadeira, assim, do lado da cama, ele tá até com um meio sorrisinho, assim. É, eu fiquei pensando se ele fica ao lado dela por estar preocupado ou para olhar ela sofrer por ter traído ele e fugido. E aí depois, assim, porque assim, todos os homens nesse filme são horríveis, né? Todos são estupradores. E aí acho que é isso, assim. Eu concordo, Nath. Eu acho que não é uma questão de se apaixonar. Ele tava assim. Ele matou dois coelhos com uma cajadada só, né? Ele desenvolveu uma vingança mirabolante. Mas ao mesmo tempo, ele aproveitou porque, como o Samuel disse, né? Ele é um pesquisador e tal. Então ele já tinha uma cobaia para fazer os experimentos dele, assim. E o bônus, que era fazer essa pessoa parecida com a esposa, né? Então eu acho também que é mais uma questão de poder mesmo do que qualquer sentimento mais bonito. Eu concordo muito com esse questionamento, Nath. Ele é provavelmente o corno mais ressentido da história, porque ele odeia a mulher e o irmão por terem feito essa traição gigantesca nele, né? Ele moldou uma outra pessoa, a imagem da mulher dele, pra no começo parecer desprezá-la, mas ao mesmo tempo que ele tem essa obsessão doentia por ela. Eu acho que ele transformou todos os sentimentos nisso. Eu acho que a palavra realmente é essa, uma obsessão. Tanto por ela simbolizar tudo que é a pesquisa dele, né? Como ser a imagem da mulher dele, da falecida mulher dele, que agonizou há dias e dias com o corpo todo queimado até falecer. A pele que ele constrói, que ele transforma, é resistente a fogo. Ele faz o teste de fogo nela, né? Ele bota o isqueiro na pele dela e diz: "Você está sentindo?" Aí ela fala: "Só um leve calor", alguma coisa assim, né? Eu reassisti esse filme no ano passado, acabei não assistindo de novo para gravação, então estou com algumas memórias só mais distantes. Mas é isso, é assim, é essa obsessão. E ela percebe que para se livrar dessa prisão, ela precisa alimentar essa obsessão dele. Ela precisa ganhar a confiança dele, né? Senão ela não vai conseguir sair dali nunca. A própria Marília, a governanta, é uma cúmplice dos crimes do Robert, né? Quando a Marília tá vendo o Robert matando o filho dela, ela diz: "Mate ela também." Ela implora, assistindo a TV, que ele mate ela também. Porque ele considera que essa mulher é uma maldição na vida dele. Porque ela sabe o nível de obsessão que ele tem por ela, pela imagem dela. Então, é um personagem muito doentio. Como a Sil disse, é um grandíssimo filho da puta. Ai, não pode sair as coisas fora do jeito que ele quer, que tem que ir lá destruir a vida dos outros. Chato. Porém, Antônio Bandeiras, você é um Lindo, gostoso, tá hein? belíssimo. Ele tá Parabéns. Um belíssimo esse beijo. filme. E eu acho que assim, qualquer pessoa que assiste a Pele que Habito, quando entende o que aconteceu ali, fica doido, né? Porque, nossa, é outro filme que aluga um triplex na tua cabeça, talvez, pelo resto da vida. Porque quando a gente entende, agora vamos entrar nos spoilers, né? Quando a gente entende que o Robert perdeu a mulher e pouco tempo depois ele também perdeu a filha, a gente entendendo por que ele perdeu a filha, ela era uma pessoa já instável mentalmente. Um dia ele leva pra uma festa, né? E ela, tentando interagir com outros jovens, acaba ficando sozinha com alguns, tá ali meio estranha. E aí vocês podem me tirar uma dúvida que eu vi hoje. Ela foi abusada ou não foi? Pelo rapaz que ela conheceu. Porque na minha cabeça ela não foi abusada. Mas ela criou um trauma ali muito grande. E aí eu fiquei. E aí eu vi alguém comentando, né? Que a jovem tinha sido abusada. Mas depois eu fiquei. Pô, eu não soube. Não entendi se era um abuso mesmo. Ou se foi uma mistura de más decisões com a psicose dela. Ai, não acho que porque não teve penetração não foi abuso. Não. Se a pessoa não pode consentir, é abuso. Eu acho que começa como um mal-entendido. Porque tá o cara tá. Ele usou várias drogas, segundo ele mesmo. E ele até pergunta se ela tomou alguma coisa. E ela lista todos os remédios que ela toma, assim. E ele acha que são drogas, né? Os remédios. Enfim, e aí, não que isso justifique nada, porque em um momento, quando ela. Porque ela, tipo, ele começa a beijar ela e tal. Porque assim, ela começa a tirar a roupa, assim, que ela tá com. Tirar a roupa, tirar o casaco que ela tava, né? Que ela tá com calor, e ela fala, ah, eu preferia ficar pelada mesmo, sabe? Uma coisa assim. Então, ele começa a beijar ela e tal, e ela já fica super confusa. Só que aí, em dado momento, ela fala pra parar, né? E aí ela se desespera. Então, tipo, e assim, ele não para logo tanto, e aí ele desmaia ela, sabe assim? Então, por mais que tenha começado assim, não como uma agressão, não como uma intenção de agressão, assim, mas a partir do momento em que fica mais que óbvio, assim, não precisava nem chegar a isso, mas não tem nem como negar que, tipo, ela não queria, sabe? Ela deixa isso muito claro. Então é um abuso, né? E aí o cara desmaia a menina, dá um tapa na menina, ela desmaia e ele foge, né? Então, assim, é horrível também. Não, e ele, Sim. ela desmaiada, ele ainda passa a mão pelo corpo É. dela, aperta o seio É. dela, né? Ai, não E lembrava dessa cena. fora que ela falar que preferia ficar pelada, ele vê isso como um convite, começa a beijar ela. Ela não chamou, não consentiu, não disse nada claramente, né? Então, acho que existe esse perigo das entrelinhas, né? Homem sempre vai entender certas coisas como convite, mesmo que não sejam claros, né? Então, se ela diz um não, é um Exato. não que basta, né? Porque o não, ele é muito claro, direto e simples. Tudo que vem a partir desse não, abuso. Sim. É que eu acho que o que ficou mais marcado para mim desde quando, desde a primeira vez que eu assisti esse filme também, é que assim, são dois até mais, né, estupros, e acho que o primeiro do Zeca é muito mais gráfico e violento assim. Então, talvez esse fique mais marcado do que tudo que veio depois. Porque assim, o Robert também estupra a Vera, porque, porra, ela tinha acabado de ser estuprada de manhã pelo Zeca e mais tarde ele vai querer transar com ela. Amigo! Sabe? Se Então. poupe, nos poupes. É Exato. porque é posse, né? É É, então. dele. Ele que só ele pode usar. Exato. Então é. Mas acho que aí são. É isso, essa. Todos, cada um tem o seu tom e o seu contexto, mas todos são abusos, né? Não, e aí eu continuar, né? Que O Robert, então, depois que perde a filha, depois desse evento traumático para ela, que já era uma pessoa extremamente instável mentalmente, ele decide que ele vai se vingar do rapaz, que se chama Vincent. E ele simplesmente sequestra o Vincent e transforma ele na Vera, com todos os dons que ele tem de cirurgia plástica, né? E, cara, a cena que ele chega para ele sorrindo. Lá na mesa de cirurgia, né? Ele diz: o que é que você fez em mim? Ele fala: uma vaginoplastia. E aí ele tá lá no quarto, em que ele vai ficar aprisionado por 2 anos, se eu não me engano. 6 anos. 6 anos, meu Deus. Nossa, a minha memória tá uma droga, mas beleza. Não, eu também não lembrava. É que ele vai escrevendo na parede as datas, assim. E aí a cena, essa cena eu acho assim, extremamente marcante. Que é. Não mostra, né? Mas ele mostra ele levantando o próprio roupão na frente do espelho. Ele vê o que ele vê, né? Que ele não tem mais o pênis dele. Ele tem uma vagina. E aí chega o Robert com vários dildos e diz: ó, você vai ter que começar a usar isso aqui. A cirurgia foi perfeita, a cirurgia foi incrível. Mas você vai ter que usar esses dildos para que não feche. E aí vai mostrando cada um maior que o outro, né? Que aí ele fala: ó, ao longo dos dias você vai tendo que aumentar. E aí cai a ficha definitiva de que a Vera é, na verdade, o Vincent. Ele transformou o Vincent em uma mulher completamente contra a vontade dele. Não sei se nem se a gente pode usar o termo mulher trans, porque ele nunca quis, ele nunca se identificou como mulher. Mas ele percebe também que vai precisar se comportar como tal, como o desejo do Robert obriga que ele se comporte, se ele quer fugir de lá, né? É assim, e aí eu digo que a cena do estupro do irmão do Robert com a Vera, quando você relembra essa cena, ela fica muito aterrorizante. Extremamente aterrorizante. Porque ele é um homem que foi transformado em uma mulher contra a sua vontade, que notavelmente, ou pelo menos depois a gente dá a entender, é um cis hétero, e ele é estuprado por outro homem. Porra, ele que cometeu um abuso, depois sofre um abuso. Eram esses temas, assim, até que eu ia perguntar para vocês o que que vocês acham. Porque eu já vi, assim, pelo menos na minha bolha, acho que nem é só na minha bolha, mas esse filme é bem elogiado, assim, no geral. Mas de vez em quando eu vejo algumas pessoas que não gostam, que odeiam, assim, porque acham até transfóbico, ou porque passa essa de a pior punição. Então, para essa pessoa é virar mulher, sabe? E assim, eu não vejo desse jeito por questões de contexto dos filmes do Almodóvar, assim, mas eu queria saber primeiro o que que vocês acham. Eu não vejo dessa maneira também. Eu sei que tem toda a questão LGBT nesse filme, mas ele trabalha esse drama de uma maneira muito específica, muito, eu, na minha visão, muito exclusiva, que o castigo do Vincent não é ser transformado em uma mulher, é ser transformado no objeto de desejo do Robert. Tanto que ele cria a Vera a partir da imagem da falecida mulher, né? Ele transforma o Vincent na imagem da mulher pela qual ele tem uma obsessão. Então, meio que no início parece ser uma vingança contra os dois, né? Pela imagem da própria mulher já falecida aí, pelo Vincent. Mas depois a gente entende que vai um pouco mais além disso. Ele poderia ter criado a imagem de qualquer mulher, mas ele escolheu uma mulher específica, uma mulher que ele odeia e ama ao mesmo tempo, pra ter ela de novo, sabe? Na minha visão é assim. Mas claro, tem várias outras interpretações, sim. É, eu também acho que por contexto da história, eu também não vejo dessa maneira. Eu acho que o Almodóvar, ele tem uma habilidade grandessíssima de contar histórias, de criar boas narrativas, enfim. E eu acho que esse é o caso do filme. Uma coisa que me dá ódio é eu infelizmente sentir empatia por abusador nesse filme. Aí eu, putz, olha eu aqui. Sabe? Se sente Total. dó da Vera, né? Infelizmente a gente Então. sente, ó. É, mas eu acho que tudo isso é muito proposital, assim, né? Porque já que a gente falou no filme anterior de moral, essas coisas, tudo é muito questionável, né? Nem tudo é tão extremos assim, né? Igual a gente é ensinado de, ai, o que é certo, o que é errado, e aí quando chega no ser humano tem toda essa área cinzenta aí, claro, todo abuso é errado, né? Não tô passando pano para abusado, pelo amor de Deus, mas eu acho que é mais sobre, entre aspas, a moral da história para provar pontos e criticar pontos do que necessariamente ir por esse lado de transfobia, de mulher não vale nada, enfim. Então eu acho que eu não concordaria com isso, na É, eu minha visão. acho também. Eu acho que é muito superficial, sabe? Essa leitura, assim, seria muito. Ele é muito mais do que isso, eu acho, né? Então, acho que ficar só, reduzir a essa leitura, acho que é muito pouco. Total. Novamente, a gente está falando de filmes que veem a beleza na essência como algo amoral. Eles tratam a beleza de forma amoral. Nos três filmes que nós vamos trazer, não existe moralidade na pele que habito. Não faz parte daquele universo. Inclusive, um comentário que eu gosto sobre a pele que habito é o nível de dramalhão mexicano que é essa Sim. história. Porque tem muito uma vibe de dramalhão mexicano enorme. E uma coisa que eu gosto também, que é um pensamento clássico quando a gente estuda assim um pouco do Almodóvar, que o Almodóvar ele nunca coloca uma arma em cena se não for para ser utilizada. Ele não bota, essa arma vai ser utilizada. A gente tem uma cena, né, na primeira vez que aparece uma pistola, o Robert mata o irmão, mas essa pistola vai reaparecer, né, que é no desfecho do filme. Porque a Vera, ela tá ali e você no começo fica em dúvida se ela tá jogando ou se ela tá realmente fazendo parte de um relacionamento. Cria-se, né, essa dúvida de contexto. Mas quando ela encontra uma imagem dela como Vincent e a notícia do seu desaparecimento, né, a gente percebe que aquilo toca ela profundamente. E nessa sedução que ela faz com o Robert. Inclusive indo para cama com ele, né? É o momento que ela usa para dar cabo dele. Atira e arranca a vida dele. E também vai arrancar a da Marília, né? Adoro a cena debaixo da cama. E aí a gente vê, assim, a gente fica até no questionamento de, ou pelo menos eu fiquei por um tempo, de será que ela queria isso mesmo tanto assim? Será que aqueles sentimentos que ela mostrava foram genuínos? Porque tem, por exemplo, a cena em que ela é questionada pelo amigo do Robert, né? Quem é ela? E ela se apresenta como o próprio Vincent. Vocês podem estar me corrigindo se eu estiver enganado. Ela se apresenta como o próprio Vincent, mas diz que está ali vivendo com ele, um relacionamento com ele. E aí o cara sai confuso e. Não, ela fala que é a Vera. Ela fala assim: não, aqui não, eu sempre fui a Vera, eu nasci mulher, Ah, sim. eu tô aqui, a gente tá se relacionando, eu vim com as minhas próprias pernas morar aqui. Então ela não fala que é o Vincent, não. Eu acho que esse momento é isso de: se eu falar que sou eu, morre os dois, né? E aí o Vincent não consegue a vingança dele contra o Robert, né? Então ele só play along ali. Eu fiquei em dúvida do que representava essa cena, mas acho que a tua interpretação é a mais correta mesmo. Principalmente depois que a gente reassiste, é a interpretação maior que a gente tem. E aí o final do filme é bastante emotivo também, né? Porque ela volta para casa, volta pra mãe dela, que não reconhece ela, e aí ela fala que eu sou o Vincent, né? Mas assim, é muito doido. Que filme doido, de personagens doidos, sabe? Todo mundo nesse filme é perturbado. Todo mundo, sem nenhuma exceção. Mas essa história que é extremamente mirabolante, outra experiência que eu considero bastante única. Total. É isso, gente. Bora pro nosso último, então. Vamos falar de O Demônio de Neon, filme de 2016, do Nicholas Winding Refn. Ai, quem sabe, né? Com o roteiro dele e da Mary Laws e Polly Stanham. Tá Ah. tanto nome difícil nesse Ai, filme, nossa, nesse esse tá programa, que a gente tá abrindo demais. mão já. A Sil já chegou desistindo, ela nem tentou. Eu podia, né, ter procurado umas Ele é sueco, pronúncias. né, se eu não me engano. Ele é dinamarquês. Enfim, Ah, a gente dinamarquês, trabalha com o tá. que tem, Isso. né? Perdão, Nickzinho, você é top, às vezes. Ai, eu adoro ele, olha. Eu sonho a gente fazer um programa só sobre ele uma vez, porque tem um filme dele que eu falaria horrores Eu por acho que a horas. gente pode. Drive, Only God Forgives. Puta que pariu, como Only God Forgives é bom. Mas ele fez, né, Demônio de Neon, que vai completar 10 anos já já. Filmaço também. Pode mandar a sinopse, Samuel. Então, Demônio de Neon é uma história relativamente simples. Não é uma trama muito complexa, não. Demônio de Neon, a gente vai acompanhar uma jovem chamada Jessa, que está tentando alavancar uma carreira em Los Angeles como modelo. A terra, uma das terras dos modelos, né? Modelo de passarela, modelo de beleza, de roupa, esse tipo de modelo que a gente está falando. Um mercado extremamente cruel, todo mundo sabe que o mercado de modelos é extremamente cruel com as modelos, mas extremamente desejado por muita gente. A Jess, que é interpretada pela Elle Fanning, em o que eu considero ser a melhor interpretação da carreira dela, sim, eu já assisti Valor Sentimental, continuo achando Demônio de Neon. Mas a Jess, ela tem algo. É uma jovem de 16 anos, com um passado muito estranho. É, você vai juntando um pouco das peças desse passado. Ela tá sozinha em Los Angeles, morando em um lugar asqueroso, um motel em Pasadena. Um motel desses de beira de estrada, que pessoas sem grana vão para tentar viver um pouco, com um mínimo de dignidade. Mas ela tem uma particularidade. Ela tem uma beleza capaz de atrair tudo e todos. Ela tem 16 anos, ela é totalmente natural, ela é ela, dona de uma beleza hipnotizante, completamente hipnotizante. E é essa beleza que vai abrindo o mundo para ela. O mundo dos modelos, que é tão disputado, tão difícil, fica parecendo extremamente fácil para ela ao longo do filme. Os degraus que ela vai subindo são grandes e rápido. A ascensão dela ao longo do filme é meteórica, mas tem algo muito sombrio nessa beleza dela. O que ela tem de bela, a gente vai percebendo que ela é sombria. Ela é uma jovem que tem algo diferente. Grandes nomes da indústria que são de dificílimo acesso se jogam aos pés dela. Seja um fotógrafo extremamente excêntrico, a um estilista gay, mas que cria uma devoção por ela extremamente rápido. E essa beleza dela está abrindo todas essas portas para ela, ao mesmo tempo que está atraindo algo muito negativo ali também. E esse negativo que está sendo atraído por ela vem de algumas pessoas que vão nutrir obsessão e desejo por ela e não sabem lidar com esse sentimento. Novamente, a beleza dela é algo perturbador naquele mundo. Ela consegue embebedar todas as pessoas. Ela é a antítese do Jean Baptiste em O Perfume. Se o Jean Baptiste é uma figura medonha, sem cheiro e sem alma, ela, a Jessie, é dona talvez da alma mais brilhante que existe. E que é potencializada por toda essa. Que externa por essa beleza, na verdade. É um filme de diálogos muito. Não, eu não diria simples, mas são poucos diálogos. Mas tem algumas coisas muito marcantes que transportam essa beleza da imagem para as palavras. Quando a Jessie encontra uma outra modelo que foi recusada para um trabalho em prol do espaço dela, que ela conquistou esse espaço, na verdade, a modelo com uma gigantesca dor, uma inveja e ao mesmo tempo um desejo no olhar dela, olha para ela e fala: "Me diz como é ser um sol entrando numa sala tomada pelo inverno." Eu acho essa frase absurda. Mais para frente também a gente vai ter um diálogo com o grande estilista num restaurante em que ele vai dizer: "Não é que a beleza é tudo. A beleza é a única coisa." Então, assim, pra quem tem dismorfia, feitor, esse filme afeta, tá? Já vou logo avisando. Esse filme, ele afeta. Ele mexe Babado. um pouco com a gente. Esse filme é babado. Porque, novamente, é um filme de uma temática simples. É uma beleza infinita de uma pessoa capaz de moldar o mundo ao redor dela. Mas esse molde que vai se construindo ao redor dessa personagem é muito sombrio. A Jess no começo se apresenta como uma garota um pouco indefesa, inocente, não sabe nada da vida. Mas depois que a gente vai entendendo por migalhas o que é o passado dela, e quando ela vai percebendo o próprio poder que ela tem, a gente vai percebendo uma faceta muito sombria dela. Inclusive quando ela dispensa o namoradinho dela, morre de desejos por ela, desde o primeiro momento que a viu, após esse diálogo no restaurante, ela dispensa ele completamente. Quando ele fica insultado pela ideia de que a beleza é a única coisa. E ele espera ela no motel, na escadaria do motel. Quando ele o encontra ela, ele fala: "Eu não acredito que você está querendo se tornar igual a essas pessoas." Sendo que ela responde friamente para ele: "Eu não quero me tornar essas pessoas. Elas é que querem ser eu." Então a inocência morreu ali dela. Acabou. Qualquer vestígio de inocência dela acabou ali, nessa cena. Só que as coisas vão descaralhando. Isso que ela atrai com a beleza dela, essa também atrai uma negatividade que vai refletir em uma ação contra ela. E eu acho assim, que o que tem de simples na história de Demônios de Neon tem de hipnotizante. É um filme extremamente hipnotizante. O Nicolas dirige esse filme, como ele dirige todos os filmes dele basicamente, com um poder de estética que você não consegue largar. É da primeira à última cena uma estética absurda. Um jogo de cores fascinante. Eu me sinto um gatinho vendo uma luz de lanterna na parede. Eu fico hipnotizado com esse filme, com as cores que ele usa. Eu soube que ele é daltônico, né? Então ele gosta da explosão de azul e vermelho e dourado, que ele usa nesse filme muito. Cara, é assim, eu tenho uma obsessão com esse filme. Eu não sei, acho que a coisa de gay também tem uma obsessão por esse filme. Mas ele trata muito essa questão de que a beleza é uma maldição. É uma bênção e uma maldição. E eu acho que de todos os filmes que gostam de tratar esse tema, esse é o que mais trata isso. A gente vai ter muitos outros, claro, como A Substância, por exemplo. Mas da beleza realmente ser uma maldição e uma fonte de poder que beira o infinito, Demônio de Neon é, para mim, o que melhor representa isso. Sabe que lá no começo do episódio você falou de Suspiria e o Guadagnino diz que o Demônio de Neon é o verdadeiro remake de Suspiria. Concordo. Concordo muito. Tem muito de Kubrick também, né, nessa obra do Tem. Nicolas. Ele usa uns zooms e contra-zooms depois, assim, muito foda. Sim. Ele tem um domínio da própria obra. Cara, assistam os filmes do Nicolas. Drive e eu acho que o auge do visual dele é Only God Forgives. É muito foda. Muito foda esse primor pela estética que ele tem. Sim, eu gosto dessa informação dele ser daltônico, porque ele faz o que ele enxerga, né? Ele usa as cores que ele enxerga, o Sim. contraste forte e tal. Mas que bom que sai bonito. Nossa, é lindo. Sai bonito. É. E eu sou daltônico, então vejo como Ah lá. ele vê. Ah lá. Tecnicamente, esse filme é impecável, assim. Eu acho que ele traduz esteticamente os pontos subjetivos que ele traz, né? Então você é tudo muito bem ilustrado ali, né? Imageticamente. Mas eu acho ele tão chato que eu sempre durmo. Eu nunca consegui assistir esse filme sem tirar um cochilo. Eu tento. Eu gosto do Nicolas, eu gosto dos filmes que ele faz, mas esse aqui, puta que, assim, eu entendo todo o conceito, etc. Mas, ai, eu não sei se é o ritmo, se é essa coisa que ele deposita tudo no imagético e o resto fica pra baixo, num tom muito abaixo, em contraste com o imagético. Mas, nossa, eu tenho uma certa dificuldade. É um filme longo também, né? Os três filmes que a gente está comentando aqui são longos. Ele tem 1h57. E como o Samuel disse, uma história simples, assim, né? Então eu acho que ele se alonga muito mesmo. Eu acho que, para mim, ele fica um pouco chato quando a Jessie volta pro. Quando ela começa a ser corrompida mesmo, né? E aí as imagens todas começam a ficar uma coisa muito de sonho. E tem muita câmera lenta. Tudo é em câmera lenta. E aí eu fico tipo, pelo Sim. amor de Deus, andem com essa história. Continua sendo muito bonito. Inclusive aquela cena que a Jessie vai para tá na casa da Ruby já. Ela tá com um vestido longo, claro, assim, é noite, e ela vai pro trampolim da piscina, e a Ruby entra na piscina vazia e olha lá por baixo, e parece que ela tá flutuando ali, sabe, em cima desse trampolim. E eu acho muito bonito, assim. E assim, tudo, eu também gosto muito das cores, gosto muito da estética como um todo, assim, a maquiagem, enfim. Mas eu acho que ele dá uma desacelerada boa ali nessa parte que fica mais onírica mesmo. E aí eu fico um pouco cansada também. Mas gosto, no geral. Acho que também é uma crítica bem óbvia, assim, né? Para mim, pelo menos, o que não é necessariamente um problema. Mas essa coisa, né, de como toda essa coisa da beleza e da juventude e tal pode corromper as pessoas, né? E uma querer literalmente comer a outra, assim. Mas não é um problema, assim, ser um comentário literal. Tem gente que não gosta desse, né? Tem que ser tudo muito nas entrelinhas ali. Eu não acho que precise. Mas concordo, acho que ele se alonga um pouquinho mais do que deveria e podia ter menos câmera lenta. Inclusive, eu acho o final desse filme chocante, assim. Eu não tava preparado pro que ia acontecer. Eu não imaginei que ia tomar esse caminho, Sim. né? Porque a Jessie percebe, né, que ela pode conquistar o mundo inteiro também. Por isso que eu gosto do paralelo de Demônio de Neon com perfume. Porque a Jessie é o perfume. Sim. Ela é o perfume. O que é que o perfume faz com que as pessoas façam? Faz com que ele seja desejado, né? Então, quando ela tem total noção da capacidade, da beleza dela, ela é literalmente devorada por causa disso. As duas modelos, né, que ela conhece, mais a Ruby, que é a maquiadora, uma maquiadora famosa também, entram numa obsessão por ela, que ela chega à conclusão que essa obsessão só vai ser satisfeita se eles matarem ela e comerem ela. Beberem o sangue dela. Esses momentos finais, o arco final desse filme, você que tá achando, assim, você que já. A gente que acha ele um pouco lento até, é um descaralhamento muito doido. Sim. E novamente, segue extremamente fascinante e hipnotizante. As cenas são absurdas, de mesmo representando violência, o quanto são belas. A cena delas limpando, das duas nuas. Debaixo do chuveiro, limpando sangue uma da Jessie, uma da outra. Ela morre off-screen, né? Mas morre. E aí eu fui muito pego de surpresa por esse desfecho. O jeito que a Ruby limpa a piscina depois, né? É uma outra cena assim que eu acho emblemática. Pra gente ainda ter um finalzinho, né? Um último desfecho, que é das duas modelos, que começam a atrair os olhares das pessoas como a Jessie atraía. Uma delas enlouquece com isso, ela diz que não aguenta mais e num ataque físico mesmo ela vomita o olho da Jessie. Para outra que tá amando aquilo, pegar o olho vomitado e comer. Porra, filmaço. Eu acho muito foda, muito, muito, muito foda esse filme. Sabe uma coisa, duas cenas assim que ligam uma com a outra, né? Que só depois que eu fui pegar, assim, até lendo algumas coisas na internet também, que tem aquela cena do banheiro lá no começo, que a Ruby leva a Jessie para uma festa, né? Aí estão as duas e as outras duas modelos no banheiro conversando e falando de nomes de batons juntam comida com sexo, enfim, a Ruby fala para ela: você é comida ou sexo? E aí tem aquela cena que a Ruby tenta transar com a Jessie e a Jessie não quer, né? E aí então ela não é sexo, né? Ela é comida. E e foi uma Boa. dicasinha assim lá no começo que só depois que a gente vai entender. Muito boa essa relação. Até a cena do banheiro também, né? Em que a Jessie tenta ajudar uma das modelos ali, mas ela tá em ódio gigantesco e a Jessie corta a mão muito profundo. A moça pede para ver a mão dela, mas leva a mão pra boca. Ela bebe o sangue da Jessie. Então acho que também veio Aí uma dica olha, mais óbvia do que poderia acontecer ali na frente, né? Uhum. Mas eu não tava preparado pra esse final, Não, não também não tava. tava. E eu amo como Demon de Neon assim, também virou um filme cult. O Nicolas foi vaiado em Cannes com esse filme. Ele foi vaiado e aplaudido ao mesmo tempo. Isso foi as duas coisas, mas pô, vaia em Cannes é foda, né? Eu acho que se sobrepõe à ideia do aplauso, que é um negócio meio raro até de acontecer. Mas foi vaiado e é um filme muito bem feito também. A produção é impecável. Ele consegue até a participação especial do Keanu Reeves, né? São umas míseras 4 cenas, se eu não me engano. Mas outra, ele tem uma participação muito abrupta no filme, né? Que ele explode a porta do escritório lá do motel e descobre que o gerente do motel é ele. Fica, meu Deus, Keanu Reeves! Sendo uma pessoa horrível, sabe? Aí. Não Não é costuma, isso? né? Ser, né? É, exatamente. E tem alguns nomes assim do cinema bem interessantes, né, no nesse filme também. Tem o Carl Gusman, que faria o Watch, por exemplo, ali na frente. Please, Baby, Please, eu acho que é o outro filme também que eu gosto muito com ele. E a Jenna Malone também, que é a Ruby, né? E ela tem uns filmes muito bons. Os Jogos Vorazes em Chamas, ela rouba a cena nesse filme. O Donnie Darko, Orgulho e Preconceito. É um puta de um nome, a Jenna. Mas é isso, assim. É incrível a ideia de uma beleza obsessiva nesse filme. Ela transborda muito pra tela. E dá até uns gatilhos, de verdade. Sim, façam terapia Façam terapia, para gente. variar um Pois pouco. é. Eu só melhorei a minha dismorfia depois que eu comecei a fazer terapia. Olha lá. Eu acho que esse filme também faz um paralelo com o perfume nessa questão do consumir para ser, né? Que tem essa coisa meio ritualística, meio ancestral, meio etérea, de que, ah, se eu consumir tal coisa de outra pessoa. Me torna, né? Faz parte de mim e tal. Então, o quanto essa obsessão é isso? Eu não basta me tornar, né? Eu tenho que me fundir, tem que ser uma coisa só. E usar o canibalismo, mesmo que não é o foco central disso, eu acho que é um elemento que combina muito com essa questão da beleza obsessiva e padrão, etc. Porque, famoso, não tem como nascer de novo, né? E as pessoas geralmente fazem coisas absurdas. Vide Samuel, que vai na academia até quando está viajando, né? E aí as pessoas fazem coisas. Eu disse que eu melhorei da dismorfia, não que eu curei. É isso. Não, mas eu digo no sentido que tem gente que busca um padrão inatingível mesmo, né? Que é impossível. E aí, quando você vê o outro tão próximo, etc., que sem esforço algum é assim, no caso da protagonista, né? O quanto isso desperta coisas horríveis em quem está nessa busca, né? Então eu gosto que o elemento do canibalismo ele é usado entre muitas aspas sutilmente ali como parte dessas narrativas, assim. Total. Muito bem, gente. É isso, então? É isso, Tem que né? ser, né? Vocês têm alguma menção honrosa? Ah, eu ia até falar um filme que o Felipe tinha comentado que era aquele, o problema é que do Ozzy Perkins, a Chapeuzinho Vermelho dele. Chapeuzinho Vermelho não, João e Maria. Isso é João e Maria o nome do filme? É Maria e João do Os Maria Perks, e né? João, isso, do Ozzy Perkins. Assim, ele não é o filme mais lembrável do mundo, tanto que eu esqueci o nome. Mas ele também trata a questão de beleza, de estética, a busca pela beleza, manutenção pela beleza acima de qualquer coisa, custando qualquer preço, né? Tem um pouco disso nesse filme. Não é o mote principal, mas tem. Não, novamente, não é o filme mais lembrável do mundo, que é o famoso Três Estrelas, mas a concepção estética dele é linda. É um filme assim bonito de assistir de verdade. É o que mantém até acordado do começo ao fim. Mas é uma boa menção também. Ah, acho que a minha menção honrosa é o Helter Skelter, que É um filme asiático, se eu não me engano, ele é baseado num mangá, né, num quadrinho aí. Vai muito por esse lado e ainda mais, por exemplo, essas garotas coreanas, japonesas que vivem numa pressão. Olha, a galera. Gente, padrão de beleza é um assunto que dá pano pra manga, né? Então, complicadíssimo. E esse é um filme que eu gosto muito. Trata, né, do ponto de vista de uma garota que tá buscando isso para ser alguém na vida e ter algo na vida dela. E claro que a coisa vai para um lado extremo, né? Eu gosto muito desse. Inclusive, Helter Skelter, dirigido por mulher, já vou jogar pro universo, Natália. Tá Ó, na vem tabela do aí. Rainhas do Grito. Eu botei lá. Eu botei. Então vem aí, gente. Fiquei de olho. É isso. Pegando esse gancho asiático, a gente tem Perfect Blue, né? Que é uma animação. A beleza não é exatamente o tema central de Perfect Blue, mas mostra uma jovem que é uma idol e vira escrava desse mercado de ter que vender sua imagem o tempo todo. É, mais que vender essa imagem, é uma imagem criada, ela não é ela mesma. E quando ela busca ser ela mesma, ela vai enlouquecendo. É, as pessoas dizem que Perfect Blue é a mãe de Cisne Negro, né? Que Cisne Negro dá muito referências a Perfect Blue. Tem imagens assim icônicas da própria desestruturação mental que essa personagem vai sofrendo. Mas assistam Perfect Blue se vocês não viram. Magnífico, um filme magnífico mesmo. E tem também o Escravas da Vaidade, que, se eu não me engano, ele é um segmento de um outro filme, mas que depois pegou como um filme completo, como um filme só, que é essa personagem, que é uma mulher de meia idade já, que consultando um tipo de bruxa, esse filme é de Hong Kong, consultando um tipo de bruxa de um bairro pobre, ela é rica, a mulher é rica e na periferia de Hong Kong ela encontra uma bruxa que diz que para ela manter a beleza dela, ela tem que comer tipo umas guiosas que ela faz, uns bolinhos, mas esses bolinhos têm um ingrediente especial. Eu não vou falar qual é o ingrediente, mas ao ponto que ela vai sendo se alimentando desses bolinhos com frequência para na busca por essa beleza, a gente vai caindo assim numa armadilha psicológica. O filme ele é muito perturbador. Mesmo sem ser extremamente gráfico, ele é muito perturbador. E o desfecho dele é assim, razoavelmente previsível, mas muito bom. Fica essas duas menções aí, aproveitando o gancho da Ásia. Boa, muito bom. É isso, gente. Então, encerramos por hoje. Muito obrigada, Samuel. Muito obrigada, Nath, por mais essa gravação. Queria agradecer aí o convite. É sempre uma honra estar aqui no Falando Diabo com meus amigos pessoais. Então, fico feliz de falarmos de filmes babado, fortíssimo, sempre bom. E o único recado que eu tenho é vocês conferirem o Rainhas do Grito, que eu e minha companheira Silvana dominamos aí no seu agregador ao lado. E fico muito feliz de poder estar sempre nessa parceria, porque Samuel fica aí focado na beleza dele e esquece de focar na beleza das amizades. Mas eu vou Não, perdoar, para. porque ele mora longe. Eu moro muito longe. Você sabe que eu amo vocês. Tô morrendo de saudade, mas eu não consigo manter uma presença fixa. É isso, perdoado, perdoado. Mensal, né? Tá batendo cartão aqui. Eu tô tentando ir 3 vezes esse ano. Olha, é um esforço. Vocês não Ó, têm ideia. haja. Ó, mês que vem Seria tem um meu recorde. aniversário, hein? Eu vou Quero conseguir em só ver. junho, mas eu vou ver vocês. Eu vou ver vocês. Tudo bem. Olha lá. Essa última vez eu passei Atenção menos de pro 24 encontro. horas. Só foi a ponte aérea. É isso. Ai, muito bem, gente. Samuel, você tem algo a dizer? Nossa, agradecer mesmo aos nossos ouvintes, a Nath por ter participado hoje com a gente. Adorei nossa conversa sobre a gente jogando alguns dos nossos receios através dos filmes. É assim mesmo. Beleza, é um tópico muito complicado nesse planeta hoje em dia. Lembrando que o Brasil é o país que Total. mais faz cirurgias estéticas no mundo, depois dos Estados Unidos, né? Ai, gente, que tristeza. Terapia ninguém quer fazer, Nunca, porra! Nunca. Mas posso garantir que vocês que estão só escutando a gente somos três belíssimos, tá? É isso. É isso. Então, obrigada, gente. Obrigada, ouvintes, por estarem com a gente por aqui também. Deixem seus comentários no nosso site, nas nossas redes sociais, lá no Spotify, onde vocês preferirem. Como sempre, a gente gosta de conversar, né? Então, falem com a gente e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Valeu, falou.